Pra todos, mano, aqui, a fita é essa aqui. Mas eu não sou Jesus, não precisa me seguir. Mas eu vou além daqui, meu caminho é por ali. Pra quem fica, até mais, tá na fita, vou mãe. Uma oração pra ajudar, proteção eu vou pedir. Desarmado e sem colete, uma missão para cumprir. A quem quer me impedir, a quem quer me sabotar, a jornada é difícil, armadilha em todo lugar. Pra acionar, minha ira despertar, minha raiva, pô, sou de carne e osso, eu não tenho sangue de barata. Deus, olha aí de cima, ilumina minha mente, incorporo a maldade, eu tô de sangue quente. O momento é perigoso, adrenalina, eu tô nervoso. O mal é cego e surdo, é um assassino perigoso. Que o todo poderoso passa um pano lá de cima. Sou instrumento do mal, com quem brincar, com meu sentimento, com meu argumento, com a minha atitude, quer invadir meu pensamento. Coração é terra que ninguém pisa, e bem-aventurado é quem não desacredita. Sou firme igual uma rocha nos meus argumentos, duro por fora e magoado por dentro. Só que esse sentimento é trancado a sete chaves, o que contém ou bem ou mal, só Deus sabe. Sente sede da palavra, diz o Salmo 9:1. Na porta da minha casa, caminhando na estrada, o relento da matina, o Todo-Poderoso passa um pano lá de cima. Um farol de repente, o mal se aproxima. Um carro todo filmado sai das trevas da neblina. Cabreiro demais, humano, meu de paz. Os malucos por engano e nem deu chance pro rapaz. De repente algum pilantra parecido comigo e sem saber qual que foi. Um abraço é aquilo, Senhor, é o meu pastor. Não vai me deixar falando, minha missão não acaba aqui não. Na mão de outro mano, abaixo o vidro até no meio. Os malucos olha feio, não sou eu, mas é alguém pra buscar que os cara veio. Um diplomata prata, filmado e sem placa. Demônio de quatro rodas, revestido de lata. O terror se arrasta na rua 6, a 20 por hora será a minha vez. O filme da minha vida passa no segundo. O inimigo não tem rosto, que é outro mundo. E não se cria cobra, nem é domesticada. Na espreita no vacilo, ela é no bote de quebrada. Na maldade afim, índole ruim, fé em Deus, tem alguém lá em cima passando um pano pra mim. O medo invade a área, nossa vida é uma granada, preste a explodir na nossa cara. Violência leva a arma pra dentro da minha casa. A igreja é o caminho, quem procura paz pra alma. Submundo, traiçoeiro, correria do dinheiro, trai o parceiro na neurose o dia inteiro. Não tem a paz consigo, só cria inimigo. Desalmado e sem amor e seus artigos de estilo. Não interessa a família, nem a sabedoria. Ser esperto é um fator pra viver a cada dia. Eu sei que a miséria destrói o nosso povo. Experimento o licor do crime, já sonha cheio do zoro. Acorda atrás das grades, cheio de tatuagem, cursando pra professor na escola da bandidagem. Mas o sonho de ladrão ficou na minha minha rima acionar. A molecada no morro soltando pipa. Eu sei que a esperança é uma criança ferida, e no coração do homem ela agoniza. Mas se morrer meu sonho, o que restará? Minha meta, meus corre, de nada adiantará. Mas nada me detém, sou a locomotive. Deus é o farol e o caminho que me guia, pra seguir a minha trilha com minha família. Fé em Deus, tem alguém passando pano pra nós lá de cima.